nascença, em trevas a vagar. Os discípulos perguntam: quem veio a pecar? Jesus traz a resposta, em amor ele diz: nem ele nem seus pais, é para Deus se manifestar. Eu creio em ti, Senhor, a luz do meu. Teu amor me transforma, me faz enxergar. Ele fez o lodo e unteu meus olhos. Mandou-me ao tanque, eu fui. Oh, que maravilhas! Ao voltar, vi a luz, a vida em esperança é ti, oh Filho de Deus, em ti eu quero crer. Aquele que me vê, em graça me alcançou. Agora eu sou livre, em ti eu sou novo. Eu creio em ti, Senhor. Portuguese Worship.